Mãozinha lá em cima, bate na palma da mão, vai. Na palma da mão, moçada. Vou morrer de amor por ela. Vou enlouquecer se eu não conversar com ela. Yeah. Dentro do meu peito explode sentimento bem comigo. Deixa o mundo desabar. O meu coração tá dominado. De repente foi laçado. Será que ela vai me amar? Posso até perder. Posso até perder. E vou passar por maus bocados. Vou sofrer. E se ela ignorar a mim solidão, o que é que eu vou fazer? Não vejo o sol, não sinto frio. Será que ela ainda não viu? E pra esperar por esse amor, parei no tempo. Será que existe outra paixão? De pele e alma e coração, que dá pra ela o mesmo amor e o sentimento. Eu tenho no meu peito. Eu posso até perder. Yeah. Vou passar por maus bocados, vou sofrer. E se ela ignorar a minha solidão? Esquecer.